se afirma o patrão. Trabalhamos essa merda até no fim de semana, confinados como bicho vigiado por câmeras, obrigados a fazer hora extra todo dia. Mas no quinto dia útil elas não são pagas.